Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e pela radiocantareira.org, na internet, aos sábados, das 16 às 18 horas. Hoje é dia de celebrar o maior meio de comunicação em massa. É graças ao rádio que a gente se informa, se diverte, se emociona. Seja no celular, no computador, na sala de casa. Só ele alcança as regiões mais afastadas. Papai escuta seu futebol, mamãe escuta Aguinaldo Rayol. Eu conheço vários artistas e me mantenho atualizada. O legal do rádio é que ele estimula a imaginação. A gente se sente pertinho, participa da programação, pede música, conselho, oração, expressa opinião. Viva o Dia Mundial do Rádio! Viva a Rádio Comunitária Cantareira! A rádio da comunidade, da qualidade e da resistência! A música recebe influência de diversas outras áreas. Expressa sentimentos presentes em todo lugar. O programa de hoje nasce do diálogo entre a palavra escrita e a palavra cantada. É dedicado ao encontro do samba, literatura, resistência e luta. Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras a ser publicada e é considerada uma das mais importantes autoras do país. Carolina viveu a maior parte da sua vida na favela do Canindé, região central da cidade, sustentando seus três filhos como catadora de papel. Em 1960, teve seu diário publicado sob o nome de Quarto de Despejo. O grande sucesso do livro motivou a gravação do disco com o mesmo nome em 1961. Olha! égua muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, ouro, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, ouro, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muito existir. Preparando a sua bagagem, vai lá pro estado. Muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, ouro, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, ouro, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muito vestido, preparando a sua bagagem. Vai lá pro estado, salve ela, ouro, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, ouro, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, ouro, salve ela. Sai de madrugada, sai antes do sol nascer. ele não deixa faltar comida pra eu comer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Acende o fogo, atiça o fogo, é vivo o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, é vivo o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Fogo, vivo fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, vivo fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. O mané gosta de mim, me chama de meu amor. Quando ele vem da lavoura, me traz um pão de flor. Quando ele vem da lavoura, fogo, vivo fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, vivo fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. A condição do pobre na terra, rico quer guerra, pobre vai na guerra, rico quer paz, pobre vive em paz, rico vai na frente, pobre vai atrás, rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre rico vence a batalha. Na sua pátria rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega marechal, rico chega marechal. Oh, oh, oh, oh, oh, chegou. Os Simplício quando viu a coisa preta que ele fez. O Simplício é muito garganta, oh, só me contando vantagem. O Simplício é muito garganta, oh, só me contando vantagem. Quando ele vê a coisa preta, o que ele faz? O Simplício é muito garganta, oh, só te contando vantagem. O Simplício é muito garganta, oh, só te contando vantagem. Quando ele vê a coisa preta, o que ele faz? Desmaia, perde a coragem. Quando ele vê a coisa preta, o que ele faz? Provação. Olha, eu sofro tanto, dura minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Olha, eu sofro tanto, é dura minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Nem sapato, nem chapéu. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem de ir pra cima, oi, não adianta olhar pro céu. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem de ir pra cima, oi, não adianta olhar pro céu. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. Se botar um amuango, e minha vida não vai pra frente. Eu vivo de tanga, muito triste e descontente. Se botar um amuango, e minha vida não vai pra frente. Moana, Moana, do jeito que ele falou, o pobre está com a razão. Me casei com uma grãofina que da vida não tem noção. Não lava, não passa roupa para não estragar a mão. A vida está muito cara, tenho que pagar pensão. Fui arranjar uma empregada, pedi 10 mil cruzeiros. Meu Deus, como é de fazer pra arranjar tanto dinheiro? Vida de casado hoje é pior que eu já te ver. Para não ficar feia, não quer dar de mamar. Não pego o filho no colo para o vestido não arrotar. Criança chora de noite, ela tem preguiça de levantar. Se eu fico dentro de casa, ela sai o dia inteiro. Diz que vai na manicure, outrora eu cabeleireiro. A casa não vê vassoura, tá pior do que chiqueiro. Levanta de manhã cedo, dizendo eu vou à cidade. E quando ela chega em casa, é contando as novidades. Conhece toda essa gente da alta sociedade. Minha mulher dentro de casa não passa de um manequim. Agora eu tenho certeza, ela não gosta de mim. Se tivesse consciência, não sofria tanto assim. Tô com 1 ano de casado, meu cabelo embranqueceu. Ela vive passeando, quem pensa em tudo sou eu. Dinheiro que eu pus na caixa, tudo desapareceu. Tudo desapareceu. Esse é o Trem do Tempo, especial em sábado de carnaval, 13 de fevereiro de 2021. Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente.